Bom dia, Wilson, com 973, ponto de espera da 10, pronto. 5973, autorizado a alinhar e manter por 3. Autorizado a alinhar e manter 10 e o 5973. Eu não vejo Alfa, autorizado a alinhar e manter 17. Rio tem nível de decolagem 10, 170 com 109. Chame Recife na frequência 12685. 2085, bom dia. Bom dia. Sam 3153, suba restrito ao nível de voo 360. Sente restrito ao nível 360. Afirma. November Alfa Talento, tá pronto? Decolado Rio. 0935, bom voo Rio. 19935 para o Rio, 5973, grato, bom serviço. Índia November Alpha, informa para a decolagem. Autorizado November Alpha, 1160 com 59. Controle Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, cruzando 1300 pés na PUCA. E 5973, contato radar, vigilância, Suma até 310. O eixo da aerovia. O controle 119 da Cimal 35, acione 5163. Tá 3179, cortei somente o transponder. Tá correto, chame pronto pra push back, essa na meta. Três decimal 25. Tá não, 3325, tá 3153. Salvador Trip 5316, sente da informação, Índia. 5316, desse, mantenha o nível 060 na chegada MAN, guarde LS X-Ray, puxa no 0, ajuste no 0 no 4. 060 na chegada MAN, LS X-Ray, 5316. American 980, descend to 2000, third altimeter 1014, and we're clear for final last approach, runway 10. Down to 2,000 feet, and we're cleared for the ILS X-ray 10 approach, American 980. Torre Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, está autorizada cruzamento do campo? Afirmativo, cruza o campo, chama na vertical, Índia, November Alpha. Chama na vertical, Índia, November Alpha. Azul 4208, desse mantém a altitude de 3000. 3000, confirmando só o ajuste? Ajuste 1014, 9014. 3000 com 1014, vai só fazer um pequeno desvio aqui, tá? Gente, é o seu critério. Juliette Romeu, prossiga. Segue com controle 1935, bom voo, November Alpha. November Alpha, controle 1935, November Alpha. Número 5, para o Inter. Sua posição no momento. Informa sua posição no momento. Plataforma. Anda aqui na rota bom. Gente, plataforma, rota bom fim, reposte passando aí o setor do farol da barra, o Marcos de Leite Romeu. Salvador, passarito 2223, sente da informação Índia. Gostaria de prosseguir direto para o setor de Iguatemi, Marcos Juliette Romeu. Gostaria de prosseguir para direto para o setor de Iguatemi, Marcos Juliette Romeu. O 4208 poderá manter a proa de duna que está coincidindo com esse pequeno desvio que eu estou fazendo? O azul 4208, tem condições de voar agora na proa 1505? É, tem, vou entrar numa formação pequenininha aqui, mas tem. Gente, vai na Pro 095 e inicia redução para o 90 nós, limite ao localizador. Bem, Proa 15, reduzindo para 190 nós, confirmado? Acima de 190 nós. Controle Salvador, passarei 2223, passarei 2223, desse mantém o nível 060. Mantém 060, passarei 2223. 5316, controle. Informação Índia. 5316, controle. Voador, muito bom dia, 3200, informação Índia. Mantenha a escuta, 5316, controle. Siga nessa escuta. Seu vetor, estabiliza aí na proa 170, descendo para 612.000. Seu vetor de comunicações, vou ir para Simbra, na marcação 050. 170, Califalha, Simbra 5316 no meio. Oceané 6200, desce e mantém o nível 070 na chegada Mare, guarda LS X-Ray, bicho no 0, ajuste no 0, no 4. 070, 0, Mare, desça e mantém agora a altitude de 2000. 2.4208. Salvador, Golfo, corredor forte, meu pé, reporte para o regresso, Índia Nova Verão. Corredor forte, meu pé, reportar o regresso, Índia Nova Verão. Cinco, três, um, meia, desce e mantém a altitude de 4.000. Aqui o pé, 5.6.3.1.6, nessa pro 170, daqui a 10 milhas, vamos ter essa informação aqui. Excelente, iremos retornar para o localizador dentro de alguns minutos. Azul 4208, direita na proa 090, reporte localizador estabilizado. Ok, direita 90, vai reportar. Tá, se marca em Juliette. American 980, complete final last tower now, 118.6. 118.6, American 980. 353-16, curve agora à esquerda na proa 070. Reposta brilhando no localizador, descendo 3.000. Esquerda 070, reposta lá 356. American 980, clear to land runway 10, 130 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, American 980. E assim que autorizado, vai ingressar no voo, vai iniciar o sobrevoo no parque de exposições, Romeu. Aguardando para o parque de exposições, temos uma sequência de aeronave para pouso na pista 10, para não interferir com o mesmo, ok? Ok, eu preciso de 5 minutos, se precisar alternar o voo entre a linha do litoral e o parque de exposições, ok? Sem problema. Sete, aguardando para prosseguir para o setor. Recife 173 Recife, agora na frequência, 12.085 até 12.545. Rio 5973, Recife agora, frequência 12.085 até 12.545, Rio 5973. 1.085, a segunda? 12.085, a segunda, 12.545. 12.085, 12.545, grato, senhor, para serviço. Azul 4208, autorizado final, é X-Ray. Ok, está estabilizado. Trip 5316, desse mantenha 2.000, autorizado final LS do procedimento interceptar. Belezou, avistando 4208. Agora torre 1186, tem uma pouso. 108.6, obrigado. Torre Salvador, Papa Romeo, Alfa Eco Fox na Aerostar para acionamento. Alfa Eco Fox, chame para o táxi. Portaria. Torre Salvador é o 4208 azul estabilizado. 4208, reporte passando externo. Passaredo 2223, desse mantém a altitude de 4.000. 4.000 pés agora, Passaredo 2223. Salvador, bom dia, São 3663, São 3663, acendo identificação, desça via chegada POMP, até o nível 050, aguarde LS X-Ray, ajuste 10 no 4, São 3663. Autorizado 050, POMP, 3014, São 3663. 42, right, 21, 21 this morning. Right turn, ground, point 9, American, 980. 1909. Mais. Correct. Aleve o táxi em frente, ingresse no pátio principal e Índia. E no ponto espera da 1-0, chame a torre em 18-6. O ajuste agora no 0-5, boa viagem. Ajuste 1-0-5, é isso? Primo. Meia, o Mike Tango Juliette. American 980, taxi to gate 1-1. Yeah, American 980, right turn on Alpha, hold short Juliet. Alpha, hold short Juliet, American 980. Um sobrevoo rápido no parque de exposições. Temos aeronaves a 5 milhas para passando aí o Largo do Tanque para o setor. As aeronaves demoram 1 minuto para chegar até o... Sim, para aguardando, o Mike Juliet 1-0. Ok, só a nível de estimativa, o senhor tem o número de aeronaves no sequenciamento? Estimativa, tem sequenciamento agora de 6 aeronaves agora na terminal. Ok. A nível T? Passaria 2223, por vetor para sequenciamento, curva direita na proa 235, desse mantenha 3000, se tiver falha, vou ir para Simbra na marcação 120. Direita 235, 130, Simbra, limite, passaria do 2223. Papá Mike Led Chomel vai cancelar a missão ali do Parque de Exposições e vai retornar aqui pro farol de Itapuã, mantendo sobrevoo, e vai reportar liberando o setor. Chama agora a torre 118 de São Meia e solicite o mesmo, pois é o setor da torre ali na final da pista 90 para a coordenação Parque de Exposição, o Mike Led Chomel. Ok, grato senhor, um abraço. 353-16, torre 118 de São Meia, bom pouso. Obrigado, senhor. Poxa, 6200, desse mantenha 2000. 2000, passaria 2223, desse mantenha 3000. 3000, mantendo pro 235, passaria do 2223. Afirmo. Recomendo alguma velocidade? Controle 2223, questiona. No momento está ideal essa velocidade, passaria 2223, obrigado. Estimativo, mantém 210, então, passaria. Sem problema. Salvador, approach Tower 120, Freddy Marshall, Front 120. Good morning, approach 657, 170 to Alpha Golf, November. Roger, do you have a call sign? Our call sign is Starway 120. Now 120, descend maintain 6000 via bound arrival. Expect LSX read runway 10, temperature now is 1015. 1015, we expect both arrival with vector tower 120, thank you. Not at all. 5316. 5316, autorizado pouso no zero, 150 graus, 08 nós. Pouso no zero, tipo 5316. Passaria 2223, agora velocidade 1-7-0 nós. Reduza 1-7-0 nós, passaria 2223. Então 3663, desse mantenha 4000. 4000, tá 3663. Estimativo, aeronave na escuta agora do controle, o altímetro, ajuste no 0-5. Papá, mais 7, Romeu, se autorizado, final, pouso parado da 35. Pouso na 35, então prossegue com o pouso, aguarda o táxi pela pista. Afirmativo, então está autorizado o sinal da cabeceira 35, pouso parado, Romeu. Trip 5316, informa o helicóptero pousando na 35, sem interferir com sua aproximação. Ficar atento, trip 5316. Esquerda 980, nela limita o localizador e completará o ILS, passarei do 2223. Firma. Eco Alpha, Eco Fox, aguarde táxi. Eco Alpha, Eco Fox está autorizado para seguir até a intersecção, aguarde para ingresso na pista. Mike Tango Juliette ali, mantenha a fase do tráfego na curta final no zero. alinhar e manter após o pouso da aeronave nacional. Mais de 1.000 Mais grande Romeu está na cabeceira 35. Afirmativa, após passagem do tráfego da trip nacional no zero, está autorizado para seguir com o táxi. Após a trip e na retaguarda, é autorizado o táxi até 17. Complexo LS, chame Turri 1186, tem um bom pouso, Oceané 6200. Muito bem, boa, até daqui a pouco, obrigado. O Airbus tá na Índia, ok? Seu gate é o 03. Ah, positivo. Gate 03 está pequeno. 20. Gate 6200, informe o externo. Boa tarde, externo. Tower 120, descending 5000, Kenneth 1015, Tower 120. Affirmative, and reduce your speed 250 knots. We stop reducing 250, Tower 120. 53 no meio, libera direito, 129. Direito, 129, tripe. Solo, trip 5316, livrou na sua escuta. Trip 5316, táxi via Alfa, Juliette, a remota 1 no 3, do principal. Sente, Alfa, Juliette, remota 1 no 3, principal, trip 5316. Romeu, levando a 1735, viajando na bata. Juliette, Romeu, seguinte, frequência livre. Frequência livre, Romeu, grato. Agora estamos recebendo a marcação do ILS. Muito grato. Passarei 2323. Ah, sim. Então, 3663, desse mantém a altitude de 2000, autorizado final ILS, XV, pista 90. Então, 3663. Autorizado 2000, ILS, XV, 90. Então, 3663. XV, descendo, mantém 4000. Distance, I maintain 4000, tower 10. Ativo, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha o ponto de espera. Alfa, Echo Fox, mantenha o ponto de espera. Mantenha alinhado, aguarde instruções para decolagem. Tu tem condição de interceptar e completar o LS? Eu mostrei, 6631, obrigado. Entendo que tem condições de interceptar e completar o final LS. Eu mantive, eu mostrei, Salvador, bom dia, voo 922. Voo 922, bom dia. Desça via chegada à mar e até a altitude de 5000, aguarde ali a X-Ray, pista 90, ajuste 90, 95. Acione a identificação. Salvador, bom dia. Mike Tango Juliette decolou, está na sua escuta. Mike Tango Juliette, bom dia. Contato radar, vigilância, suba e mantenha o nível 280 na Momo Alvo após direto. Na Momo Alvo após direto. Mike Tango Juliette na sua escuta. Passaria 2223, chame Torre 1186, bom pouso. 223, Torre 1186, bom. Tem bom pouso. 1186, grato, bom dia. 40 graus, 089. Torre Salvador, passarei do 2223. 2223, continua a aproximação no zero. Continua a aproximação, 2223. Tower 20, descend, maintain 3000. We descend and maintain 3000, Tower 120. Alfa Echo Fox, mantenha a proa, aguarde a liberação do controle para a curva da saída Momo. Decolou 52 e 935 agora. Mantém a proa aguardando autorização para sair do Momo, 11935, Alpha Fox. Controle Salvador, Oceaneia 6225. Oceaneia 6225, adicione identificação, desse mantém o 060, chegada ponta, guarde LS X-Ray, piste 90, ajuste 0015. Autorizado escrita para 060, 1005, confirme. 1015, 0015, 1015. 0015, descendo para 060, Oceaneia 6225. Tá, 3663, autorizado, final LS X-Ray. Autorizado, LS X-Ray, 3663. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Alfa, Eco Fox, decolou, aguardando a saída Momo. Contato radar, vigilância, pessoa da saída Momo Alfa, Eco Fox. Curva esquerda agora na Momo Alfa, Eco Fox. Afirmo. Neto, Mike Delta, chame a torre para acionar, fechando 0 no 5. Utilizando o alvo, Mike Delta. Tower 20, descendo, mantém 2000, clear, final left approach, runway 12. We descend 2000 feet, fire 10, tower 120. Sim. Autorizado, time taxi. 63 já tem refresh visuante com a cabeceira 1-0? Não, tô 3-63. Complete final LS, chame torre 118, desce mal 6, um bom pouso. Obrigado, bom dia. Bom dia. 922, desça até a altitude 3000. Ajuste 0015. Caso seja necessário, desconsidere a altitude de TAP. 3000, ingresso na próxima direita, 2223. 121, décimo 9. 121, 9. Salvador, bom dia, até 3663, estabilizado. LS 1060, baixar a travada. 3663, continua a aproximação no zero, aguarde pista livre. 2223. Sente. Passarelo 2223, livrou. Passarelo 2223, bom dia, táxi pela Alfa Juliette, a remota 1414 do pátio principal. Alfa Juliette, remota Position localizer tower 120. Clear final left approach, contact now tower 118.6, tower 120. Clear for final radius 10 and with tower 118.6, tower 120, bye.